E aí, dozeaba, vamos cair na festa, mano? É isso aí, mano Black, vamos lá. Vamos lá. Quero ver você piando, quero ver você pular. Vamos lá. Quero ver você dançando, quero ver no que vai dar. Baby tá aqui, e agora eu vou falar. É hora de festa e eu sei que vai rolar. Não fique aí parado, quero ver você agitar. Pule bem alto, quero ver você gritar. Vamos lá. Quero ver você pirando, quero ver você pular. Vamos lá. Quero ver você dançando, quero ver no que vai dar. Deixe de besteira, saia da cadeira e vem no hit. Madeira! Viaja a noite inteira, não dá nada não, não dá nada não. Piraco doce de água, não dá nada não. Proibidos estão aqui e agora vamos falar. Sossegado, namorado, sem nada pra atrapalhar. Vem pra esse microfone e eu começo a rimar. Eu começo a pirar e eu não consigo parar. Vamos lá, rapaz, mulher, vamos dançar. Um, dois, A, B, E pra pirar nunca acabar. Vamos lá! Madeira! Vamos lá! Vamos lá, quero ver você pirando, quero ver você pular. Vamos lá, quero ver você dançando, quero ver o que vai dar. É isso aí, malandragem, a gente tá nessa, sossegado a pampa, curtindo a peça. Davi Black na área, mandando ver. Hoje é dia de festa, você pode crer. Rapaziada à vontade, sabendo curtir. O salão tá lotado, eu vou me divertir. Os b-boys já fazendo a roda. O racha de break vai ser foda. Entre outras gangues, footwork e grill. E mais dançarinos de todo o Brasil. Os malucos na moral, o clima é de paz. Sem nenhuma treta, curtindo Racionais. Rap nacional nas picares. O movimento tá pegando em toda parte. Mostrando pro sistema o nosso poder. Movimento hip hop até morrer. Então libere toda a energia. Pois aqui não há tristeza, só alegria. Vale de tudo, dançar e zoar. Então vamos lá. Vamos lá. Quero ver você pirando, quero ver você pular. Vamos lá. Quero ver você dançando, quero ver o que vai dar. Se liga na mensagem do som pesado, respeitando os manos que estão ao seu lado. Caia no samba de roda, ritmo quente, herança dos bamba da nossa gente. Eu sei que é bom e tá de zoeira, a peça não acabou, tem a noite inteira. Então mano velho, vamos lá, pode vir chegando, então vamos lá. Vamos lá, quero ver você pirando, quero ver você pular. Vamos lá, quero ver você dançando, quero ver o que vai dar. Vamos lá, quero ver você pirando, quero ver você pular. Vamos lá, quero ver você dançando, quero ver.